Meu povo, quem não viu, meu povo, venha ver. O batuque mais bonito é o batuque da nação Erê. Meu povo, quem não viu, meu povo, venha ver. O batuque mais bonito é o batuque da nação Erê. Meu povo. Maria, venha ver.